Às vezes a vida corre e a gente nem vê. O tempo voa e a gente esquece de viver. Preocupado com o amanhã que ainda nem chegou. Deixando pra depois o que o coração gritou. Olha pro céu, respira fundo e sente a paz. Tem tanto a agradecer e a gente sempre quer mais. Mas a vida é um sopro, um breve amanhecer. É hora de parar pra se entender. Vamos refletir sobre a vida, sobre o que realmente importa na partida. Se é o amor que a gente dá, ou bem que a gente faz. Talvez seja o sorriso que ficou pra trás. Tristeza bater, deixa ela entrar. Mas não esquece que ela um dia vai passar. Tudo tem um tempo, um motivo e uma lição. A dor também transforma um coração. Vamos refletir sobre a vida, sobre o que realmente importa na partida. Se é o amor que a gente dá, ou bem que a gente faz. Talvez seja o abraço que ficou pra trás. Mas pois de ser vinda, veja que do ser toa, mas é vinda. Então vem, vamos juntos caminhar. Com mais verdade no olhar. A vida é breve, mas pode ser linda. Se a gente viver com a alma bem-vinda.